profundo, no mais difícil de tudo, encontrar o que habita não é simples de lidar. No Brasil profundo, no mais junino ou escuso, por amor nem se hesita, a cordialidade abraçar. No ponto cego do retrovisor do passado, vergonha e tanto cuidado em enxergar de fato o que há. No espelho deixa refletir, no espelho deixa refletir. Nas profundezas do mundo, oceano amorfo e difuso, o coletivo flutua, o inconsciente é o mar. No céu profundo, janela sobre esse mundo, onde termina a vista, a mente pode arejar. Olhar pra dentro e também olhar pro espaço, entender que lá fora há um abraço na esfera azul bebê. Adormece, sonha.